Salvador, bom dia, Altan 3890, centro da Fox, conto com a Fox. Confirme para o solo? É o TAN 3890. TAN 3890, pronto, cópia. Positivo. TAN 3890 para Recife, nível 330, autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-6, aciona 5-1-5-7. Então autorizado 330, na saída Apuca Caju, Opel Whisky 58, curva esquerda, controle 1-19-8, torre 1-18-6, o transponder 5-1-5-7. Correto, chame para posicionamento TAN 3890. Chamar para posicionamento. INS avistando 3597. TAN 3597, complete final, torre 1186, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, 3597, Simbra baixar travado. 3597 avistado, tem pouso livre na 10, 40 com 2. 40 com 2, livre pouso na 10357. Controle TAN 3153, informação Foxtrot. TAN 3153, acione identificação, autorizado chegada a Bonf. Desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1-0-2. 4.000 pés, 1-0-2, autoriza para o de Bonf ou pelo? Autorizada para o de Bonf, para o TAN 3153. Bonf, 3153. No 71, chame Recife, no 251, alternado no 3325. TAN 3171, Recife 251, alterna 3325. Batango Whisky, Yankee e Uniforme, após Pelô, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. Após Pelô, 2012. O esquema que uniforme livre LS após estabilizado. E o LS, chamará estabilizado o esquerdo de forma. Pode curvar a esquerda, já na proa do LS, do stand. Negativo. 1219 o solo, ao livrar, bem-vindo e feliz ano novo. Igualmente, obrigado, até daqui a pouco. Pushback, acionamento F5722 na 019. F5722 autorizado, portão 01, nos chama pronto para o táxi. Chamará pronto, 5722 da F7. Salvador, Sam, 3117, corrigindo 3517, tá livrando. 3517, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso da X-Ray Juliette. Táxi via Alfa, reporta para ingresso da X-Ray Juliette. Controle Salvador, gol no 605, bom dia, informação é a Fox. Bom dia, gol no 605, acione identificação, autorizado, chegada Bonf, desça para o 050. Identificou, autorizado Bonf, desça para o 050, gol 605. Então 3517, ingressa Juliette, portão 07, fica atento ao R2 da companhia iniciando no portão 08. Ingressa na Juliette, hotel 07, tá visual com a aeronave na companhia 3517. Sou eu, Whisky, aqui fora. Não, William. Whisky, aqui ele forma. Muito bem. Sou eu, Whisky, aqui fora. Whisky, aqui procedimento 5A para 17. Ok, dá presente autorizado. Mudança agora de regra 08 no 4. Vai prosseguir o 97, ponto final. Please can't uniform pouso autorizado 97050 graus com 29. Autorizado pouso no 7, esquerdo. Taxi, o TAN 3890 com POB de 79, alterna, Serra Brava, November Tango, com autonomia de 4 horas e 51. TAN 3890, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118 decimal 6, o ajuste no 012, bom voo. Obrigado, ajuste no 012, autorizado, táxi, Juliette Alfa. Final no 7, baixar checado, esquerdo, por favor. Gente, posto 40 com 2. No 53 após Pelô, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. Após Pelô, 2.000 pés, 1012, 3153. Zigra LF, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3153. Golo 605, reautorizado 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000 pés, 1012, Golo 605. Paulo Sala agora no 8, qual pátio? Vai pra entrega autorizado, táxi de pista, repórter 17 livre. Bem-vindo a Salvador, feliz ano novo. Obrigado. Feliz ano novo, senhor. Rio 3290, ponto de espera pronto. 3290, ainda é corda 10, 30 com 2. Autorizado, linha de lado 10, 3290. 142, após a autonomia de 3 horas e 50, alternando com o FIS. Ué, 5722, autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 1118 decimal 6, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo e um bom 2012. E autorizado Índia e Alfa, direita, ponto de espera 10, 5186 com a torre 10 no 2, é o nosso ajuste, utilizando novo para você também. Sente. 2 Salvador, F5722, ponto, ponto espera 10. 3153, complete final, torre 186, bom pouso. 1186, 3153. Gol 1605, após pelô, desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LF, aporte estabilizado. Após pelô, 2.002, foi para estabilizar na LF, gol 605. Tem 353, escuta a aproximação, aguarde para o salir. Pouso autorizado, vento 020 graus com 2 nós. Pouso 03153. 90, decolado agora ao 22, controle 198, bom voo e bom início de ano. Bom início de ano também, obrigado pelo trabalho. Controle, bom dia, TAM 3890. Bom dia, TAM 3890, contato radar na decolagem, sua para o 330, sai da PUC. Na PUC, serviço para o 330. Faz o airbag na aproximação ali, mantém. Ali é manter após a passagem do Airbus Web 722. 3153, solo agora 25, direita 121, décimo 9, o sol, bem-vindo, bom início de ano. 219, igualmente. Paulo Tan 3153 livrou na Foxtrot. Tan 3153, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 3153. Dando web 5722. Estabilizando LS, gol 605. Gol 1605, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, até decolagem. Solo Salvador, Solo Salvador na escuta do Mike XR Fox. Paraste terra. Senhor, é o Mike XR Fox solicitando autorização de reboque do pátio de número 3 para o Finger de número 11, pátio 1. Do pátio 3 até o portão 1-1, autorizado iniciar e chama para ingresso no pátio principal, o Mike X-Ray Fox. Será feito, grato senhor. Paulo Salvador, gol no 607. Solicita autorização, Guarulhos, bom dia. 5722, decolado agora aos 27, controle 698, bom voo e bom início de ano. 698, obrigado meu amigo, excelente ano. Via a rota conforme o plano de voo, Upper Whisky 50, decolagem pista 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda, Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5165. Autorizado, Guarulhos 5360, rota do plano de voo, Upper Whisky 50. Cola pista 10, primeira curva pela direita, da El, Leda, Bidev. 119.8, controle 5165, transponder 1607. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol 1607. Chamará pronto. Solo, bom dia, gol 1715. Firmando é o gol 1715. Afirmativo, tá sentindo a informação, gol 1715. Ciente Brasília 360, já aprovado, só um minuto pra cópia. Ciente, gol 1715. Salvador, bom dia, gol 1804. Com a informação, gol 510. O 1804, bom dia. Número 2 para a cópia, Galeão 360, já aprovado, aguardando. Galeão 360, aguardando. Poderia adiantar para a gente passar a saída, por favor, para o gol 1804? Afirmo, Dael Leda após Bidev. Dael Leda e após Bidev. Bidev, gente, gol 1804. Solo na escuta do X-Ray Fox. O Mike X-Ray Fox autorizado, ingresso até o portão 11, autorizado até o 11, agilizando o quanto possível. Será feito, graças. Número 5, bom dia, bem-vindo a Salvador. Direito no Júnior esse manobre, solo livrar, solos 3-1, feliz ano novo. Positivo, livrando direito, chamando solo, obrigado, bom ano novo também, 605, já a gente vai embora. Subida gole, transição off fito. Frequência do controle 119.8, aciona 5174. Autorizado Brasília 360, decola da 10, curva direita, saída gole, transição off-fito. É, controle 7198, transponder 5174, gol 1715. Cotejamento correto, portão 02, estima pronto, gol 1715. Camarada, gol 1715. Salvador, muito bom dia, gol 1605. Gol 1605, bom dia, táxi via Alfa e Índia até o portão 03. Alfa e Índia para 03, gol 1605. Webjet 5722, chame Recife, 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, muito obrigado, excelente ano novo para toda a equipe. Momento. Vou, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November, 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Bridge, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Tael, Leda, após Leda Bidev, a frequência do controle 119.8, aciona 5167. Após a Upper Zulu 16, voa Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Então estamos autorizando o gol 1804, autorizado 360 para Galeão, Upper Whisky 50, Bidev, depois Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Lid. Saída Tael, transição Leda, com curva, decolando da pista 10, com curva à direita. Controle de saída 119.8, transponder 5167. O gol 1804. Ok, só confirmando a subida da El, Leda, após Leda, direto Bidev, e após a Upper Zulu 16, voa Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Echo. Afirmativo, então da El, Leda, após Leda, voa direto Bidev, após Upper November 857, depois Bridge, o gol 1804. Estamos prontos para pushback acionamento, no 10. Ok, aguardando para iniciar o pushback, só confirmando a rota após Upper November 857, é Porto Seguro, Upper Zulu 16 e após Bridge. Após Bridge, copiado, gol 1804. Ok, coordena com a equipe de pátio, tem um Airbus da TAM que vai parquear no portão 11, à sua esquerda. Após o parqueamento da aeronave, está autorizado iniciar no 10 e chama táxi. Afirmativo, quente, chamará para o táxi, então gol 1804, com a próxima geração. Fala, gol